sete, a tua exceção. O bonde é pesadão. Ô caralho. Sete, a tua exceção. O bonde é pesadão. Desde menor aprendi. Aprendi a fechar com certo e nunca falar demais e só mandar o papo reto. Desde menor aprendi a conquistar minha liberdade e que a essência da vida sempre foi a humildade. Comando por ideal, vermelho de natureza, eu represento Niterói. Eu sou MC Orelha, tô fechado com coqueiro, a Nova Brasília, fazendinha grota. Esse é o bonde dos 50, que é rajada no gobola, pesadão na moral. Você sabe como tá, é o complexo. Um bonde fiel de fechar, mas se correr o bonde derruba. Se ficar o bonde picota, é o coqueira, Nova Brasília, fazendinho, o bonde da grota. Foi na frequência doc toc, os menor tão na atividade, fazendo a contenção, pulando de laje em laje. O bonde atravessa a pista com as mochilas cheias de bomba. Morador já tá ciente que aos cria fazenda ronda. O complexo é cerveja, a bala come de repente. Arrego é o caralho, o bonde descarrega o pente em cada beco. E viela, tu vai encontrar o falcão torrando um baseado de fuzil G3 na mão. Aqui só menor revoltado, tudo boladão com a vida. Vacilão bate de frente, oi quando vê o bonde trepida. Não adianta cagueta pensando e passa batido. Vacilou aqui na grota, 50 deixa fudido. Pesadão na moral. Sete, exceção. O bonde é pesadão. Desde menor aprendi. Aprendi a fechar com certo e nunca falar demais e só mandar o papo reto. Desde menor aprendi a conquistar minha liberdade e que a essência da vida sempre foi a humildade. Comando por ideal, vermelho de natureza, eu represento Niterói. Eu sou MC Orelha, tô fechado com coqueiro, a Nova Brasília, fazendinha grota. Esse é o bonde dos 50, que é rajada no gobola, pesadão na moral. Você sabe como tá, é o complexo. Um bonde fiel de fechar, mas se correr o bonde derruba. Se ficar o bonde picota, é o coqueira, Nova Brasília, fazendinho, o bonde da grota. Foi na frequência doc toc, os menor tão na atividade, fazendo a contenção, pulando de laje em laje. O bonde atravessa a pista com as mochilas cheias de bomba. Morador já tá ciente que aos cria fazenda ronda. O complexo é cerveja, a bala come de repente. Arrego é o caralho, o bonde descarrega o pente em cada beco. E viela, tu vai encontrar o falcão torrando um baseado de fuzil G3 na mão. Aqui só menor revoltado, tudo boladão com a vida. Vacilão bate de frente, oi quando vê o bonde trepida. Não adianta cagueta pensando e passa batido. Vacilou aqui na grota, 50 deixa fudido.